você é o meu grande amor. Ela me disse, demorou para abalar, mas abalou. Você é o meu grande amor. Faça panqueira. Faça panqueira, não me leve a mal. Ganhei na moral, sem botar terror. Sou pagodeiro de samba no pé, mas essa mulher deu maior valor. Quando rola o funk, eu danço a bundinha e tá tudo bem. Eu me sinto MC também. Mas se eu canto pra canja, amiga, se sacode até pede pis. Eu só quero é ser feliz. Massa panqueira. Massa panqueira, não me leve a mal. Ganhei na moral, sem botar terror. Sou pagodeiro de samba no pé. Mas essa mulher deu maior. Só me chama de DJ. Quando rola o funk, eu danço a bundinha e tá tudo bem. Eu me sinto MC também. Mas só canto pagode, a nega se sacode até bad beats. Eu só quero ser feliz. Massa panqueira. Massa panqueira, não me leve a mal. Massa panqueira, não me leve a mal. Não me...